ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Chegou um mês de férias, vou voando pro Pará. Fica bem à vontade e mata minha saudade. Eu vou na estação das águas, vou ter um refrão no estádio. Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar. Eu vou lá no Mangão das Garças, vou no Parque do Presépio e depois do Puente. Eu vou na estação.